no pão, o ajuste 1-0 no quadro. Segue prazo de extensão de 2 horas, 9 milhas, mesmo rumo, 1-2-3-1-8, com 2-3-5 de grau, 3 em redução. Ok, comandante 2000 pés, 1-0-1-4, 3-1-4. Mantenha 4 mil pés, ajuste 1-0 no 4. Zona 54, retroação para reconhecimento, mantenha presente pro aguarde para resumir a navegação. Presente, mantém pro, até 3154. Correto. Zona 54, seu limite nesta proa magnética de Simbra 120. Magnética de Simbra 120, já 3154. Mantenha a saída mais para voar direto e não sai. Sim, essa guarda vai sair direto. Está 3154, vai manter a proa para aumentar a separação. O contrato está 90 nós de diferença. Mais lento está 3154. Está 3154. Hoje, 63, 2 meses, abrindo a sua vista. 3254, está no localizador, com a direita para 130 e fomos estabilizados. Direção 30-3154. Doutor Xanair 63-26, final do ILS visual. Xanair 63-26, pouso autorizado, sistema 0 vento 1 0 grau 099. Ok, pouso autorizado, confirmação vento. Vento 1 8 0 grau 099. Gente, ele é bom, não era, já era, já era, já era, já era, já era, já era, já era, já era, já era, já era, já era, Acerido 2231, acione identificação, vou na prova de TAP e a ponte para me tirar. Chegou, vou na TAP e está no ponto de alta. Isso, mantenha nível 050, passarei com 2231, na ajuste 1014. Salas 4 oito, direito

Torre Rocha Nero, 6142, ponto espera, dono 0 pronto. Cliente, manda a voz 0. Acesso. Mantenha região 190, chama esse controle de vento, frequência 120, última 1. Não, controle de Lari, manter a pista no zero. Galera, mas você é 142. 0023 cruise deviation report. When you have condition, fly heading zero position. Nove, 2996, chamo sempre Recife, frequência 1285, alterna 12545. 2845, 2906. Adoro 208. 208, meu amor, minha 3-2-0. São de 10 horas, 11 horas milhas, 1 ATR 72, cruzando 3.500 pés de altitude. Salvador, boa tarde, o chinelo 6321. 3-1-1-4. Portugal 023, cruise 4,000 feet, altimeter 1314. Check 4,000 feet, connection 014, Portugal 023. Bruno, meu amor, chamaram 6321. Chamaram 6321, contato radar, sua VSD Arbor 1, nível 360. Via Arbor 1 para o 360, chamaram 6321. 4771 para o localizador, curva à esquerda, proa 150, 2.000 pés, informe estabilizado. Esquerda 150, 2.000 pés, vai reportar estabilizado 4771. Estabilizado 223, apatarou. Estabilizado 223, vamos chamar todos, frequência 18.95. 95, vai chamar. Próximo, pode ouvir o Tituia, 96, seu posicionamento. Roger. Na 4771, completa esquerda, na 40. Esquerda, na 40, 4771. São um guarda de autorização de pouso. 226, é. Ao site desse mantém 0-5-0. Quando o chinelo 6-3-2-1 é possível uma direta elefa? Autorizado elefa, o chinelo 6-3-2-1. Direta elefa, 6-3-2-1, tá? Ativo no repouso 1-0-2-2-3-1. Esse vai ser Master 5. Master 5, 4, acione a identificação, que se mantém nível 060, e chega da bomba de 1. O 771 estabilizou? Localizador tem mais 1, 4771. Enche-me para o servidor, frequência 1-1-8-9-5. 1-8-9-5, 4771, boa tarde. Sou em Salvador, boa tarde, está 4771. Número 2, eu acho que está livre. 4771. 4462, contato radar afastado de Salvador, 69 milhas sudoeste, Vera Cruz de Bom Médio, reporte para descida. Eu se mantenho nível 070, ajuste 1014. Eu vou no chão do centro Recife, 923.8, alterna 35.3. 228, altera 353, uma boa, chinelo 63, 21. Esquerda para o 055, deixe mantenha nível 050 e forma estabilizada. Ah, na proa 050, esquerda 050, deixe até o 050. Completa a curva direita para o 060, nesta para o intercepto. Direto já está indo forma em reporte de asa visual com campo. Pela 097, informa o tráfego de posição de 11 horas, 4 milhas, um papá 2 visual, está mantendo 1000 pés nos corredores visuais de Salvador. 0823, conversão ao Cross, Runway 10. Portugal 023, contact now 7 Tower, frequency 118.195. 118.195, Portugal 023, over here. Rodrigo 2009, Nick Gap, Corona Bravo. Rodrigo 2009, contato radar, subvenção da Corona Bravo, nível 240. Atendia Corona Bravo, até 2402, 2009. Cinema 3142, se mantenha 3012. Portugal 023 and now answer on 118.195. 118, Portugal 023. We'll try again, Portugal 023. Okay. Portugal 023. Portugal 023, continue approach, clear to land runway 10, 170 degrees, 08 knots. Continue approach, runway 10, Portugal 023. Coronavírus, autorizado 2 mil. 2 mil, Zé Lacan. Tem um ponto de espera, azul 406. Vamos lá, bota pra fora. Engenharia, sem circuito de trás, Alexandre Salvador, frequência 1-2-3-9-5. Tem 314 velocidade indicada? 50. Tem 5 condições de manter a velocidade do seu conhecimento? Mantenha, reporte quando iniciar a redução, minha 314. 4462, vê se mantém a 4.6 em redução para 230. Só passando o dado para a prova da rotatória, visual com seguinte. Curva esquerda agora fica afastada umas 5 milhas de Salvador, ao norte de Salvador, executando espera, a 1 mil pés. Papatango Delta, Papai Uniforme. Vai, curva esquerda, afastada 5 milhas, na visual contrato do Delta Papai Uniforme. Apeiamos 500 de pés, pelo Salvador. Tiretarinho de Juliette, mantenha sem real nível visual, vim direto Paris e para ingresso corredor. Jô. Tiretarinho de Juliette, tipo de equipamento Papa 22 Alfa? Papa 32. Gente. Tiretarinho de Juliette, tem condição de manter um no meu teste? Eu matei. Vamos entrar aqui no teste para ver o jogo. Gente, grata, a gente na terminal é 094. 314. Dona 097, chame sua frequência 118 e sinal 95. Eu estava aqui agora, 097. Pode ser, né? Position 3-1-0-7, and I'm going to want this one, I mean. da Paçã, autorizado até 1190. Log Bravo Uniforme, a senhora identificação vai na prova de Amanda, isso mantém nível 080, justo na 014. 080, 014, 014. Autorizado de chegar na mão, reporte para você. Diamante, reportar para você. AV4462, Delta para 3 no post, autorizado a final ILS, X-Train, forma estabilizada. 3014 vai reportar estabilizado na X-Train da 10, contato 2. 12009, no centro do CIF, frequência 1251, alterna 1282935. 5, 2, 2, 3, 5, 2, 0, 0, 9, 2, 1. Estamos no pistão no 7, vento de 1280 graus com 0,8 nós. E o repouso na 7, delta da manhã, pode? A gente está mantendo 0,0 indicado no momento? 2,0, 0 indicado. 7. 9. Viva a próxima direita, toma solo, 129, voo no 07. Vai conhecer o 076, autorizado decolar, pista 10, vento 180 graus com 07 nós. Decolagem, pista 10. Pista mantém nível 090, via chegada, mantendo o máximo 2,10, mais indicada na descida. Nível 090, vai manter 2,090, via chegada na descida. Correto. Estabilizado, canal 63, uma parte. Linha 314, chame o de Salvador, frequência 198, decimal 95. 295, chame a linha 314. 3462, autorizado 2000. 2000, 442. Fundo Belo, vou tocar em uniforme no solo, 112, confirme o Pátio que se destina. Autorizado Backtrack, chame livrando o taxi Romeu, Delta para o Pai Uniforme, por gentileza, o stand-by no responder. Casa visual com o campo. Voo 14065, decolado ao 13, chame agora o controle Salvador na frequência 120, decimal 8, senhor, bom voo. Azul 4065, decolando zona 3, chame agora o controle de Salvador em 120, decimal 8. 4065. Salvador, voa Xaré 63, 14, externo, salvo 10. 4065, boa tarde, contato radar, Silvia Cedro, salvo 1, nível 320. Down to 4,000 feet, altimeter 1014. E aí, poderia repetir? Alexandre, estou acionando que você livre, mas canso. No trem de Juliette, chama o Teve Salvador, frequência 1 da noite, decimal 95. 18,95 graças, Júlio. Mike Bravo Uniforme, decimal tem 050. 050, Mike Bravo Uniforme. Eu estabilizado o ILS, chega até o 442. Azul 4462, chama o Teve Salvador, frequência 1 da noite, decimal 95. 18,95, 4462, boa. Boa tarde, 4462, civilizado ILS, aceita 10. 4462, boa tarde, trânsito 99, estado, canivão no 014, continua a aproximação, voz de pista livre, senhor número 2. Aguardando autorização de pouso, 4462. China LS 63, turn left heading 210. Canal 076, left heading for ILS 310, left heading 210. Right, you have the limit, your limit to the localized course, conduzir 763. Conduzir 076, again? Your limit to the localized course, conduzir 076. Conduzir 076, direct for the localized course. Visitar a pista, próxima intersecção à direita, chame solo, frequência 121, decimal 9. 121, decimal 9, Azul 2662, redução 02009, segue tráfego posição de 1 hora, 3 milhas, mesmo rumo, o Embraer 121, cruzando o 100 em cima. Gente, 2009, azul, 62 milhas. Zero, vento 180 graus com 089. Autorizado, pouso anunciado, 442. Azul 2662, você mantém nível 0060. Azul 060, 2662. Isso, Jusão, com o Embraer da Azul, na final pista no 0. 1.659 após a passagem do tráfego, que pouso autorizado alinhar e manter a pista 1.0, gol no 659. A gente está visual com o azul, aí próximo ainda da remata, e continuei de prosseguir na retaguarda do mesmo para o nosso teste autorizado. Victor India, Juliette reduz a aproximação, agora de transição. Grato, Júlia. Azul será o mais bravo no forno? Azul chama 0-4. 0-4. Autorizado pouso na pista 17, vento 180 graus com 089, que negou no 014, Vitor Indy Juliette. 1014, livra no 7, senhor. Autoria, seu 4065, vai direto, morte ou não? Azul 4065, aguarde. Capitão Mike Bravo Uniforme, de operação para o seu condicionamento, curva direita para o 160, limite radial 260 de Salvador. Direita 160, limite radial 260 de Salvador, Mike Bravo Uniforme. Azul 2662, você para 4.6, ajuste chama 014, completo redução de velocidade 2009. Gente, 4.6, 2009, 2662. 3367, adicionando velocidade 240 mais, número 4, uma aproximação. 3367, redução 2009. da pista no zero, ventou 80 graus com 079. Tiro 125 decimal 1, ao término 128 decimal 35. 125 ao término 128 decimal 35. Chamando o meu quilo Serra Lima, pista de ingresso, chama alinhado e pronto para decolagem, quilo Serra Lima, pista no 7. Volta 3, 1, 9, 3, mantenha o ponto de espera, pista no 0. Direita no 60, limitado pela radar 260, que está o botão. 2662. Deixa o seu sinal ficar se livre, bom descanso. Para 2 mil pés, autorizado sinal LS, reporte disponibilizado. Para 2000, se não, reportará em todos os lados, mais quebrado no polo, sistema é o São 3367, operação para sequenciamento, curva direita para o A230, limite radial 270 de Salvador. Direita 230, 270 radial de Salvador, limite. Azul 2662. Azul 2662, para 3 metais. 3662. Ok, então, 6 UFW, tá? Pode ver. Call 2076, complete final contact power, frequency 1 and 8.995. Como 2076, 1 and 8.995, sistema. Atacando mais de drag no forno, complete curva direita para o 060, reporte estabilizado. Direita 060, vai reportar mais de drag no forno. Salvador, boa tarde, Santo 3193, Santo 1, mandando a reta da 3000. Santo 3193, contato radar, suba para o nível de voo 340, mantenha para o até 3 mil pés, após 3 mil pés, utilizado por atleta. Mike Bravo no Fórum. Salvador, 256, Pantera Gama Zero, pronto para decolagem. Full 256, autorizado alinhar e manter na pista no zero. Já manter a pista no zero, 256. Full 907, fundo, decolar os 30, chama agora o controle do Salvador na frequência 120, decimal 8, bom voo. 1208, obrigado, boa tarde. Salvador, boa tarde, Azul 9071, decolar o sexto. Azul 9071, contato radar, siga para o nível de voo 90, após o vídeo no país, autorizado direto para o Coral. 7980, após 2000, direto Coral, obrigado, 9071. Azul Uniforme, pouso autorizado na pista 17, vento de 170 graus com 089. Mais grave no voo. Autorizado a decolar da pista no zero, vento no 70 graus com 089. Tive decolagem no zero, voo 256. A barra no último se arruma como se fosse estimado para pouso. 1900. Boa tarde, o Azul 2662, deixar travado. 2662, boa tarde, tráfego do estado, Kenigal no 014, continua a aproximação, aguarde pista livre, senhor. 7, ajustado no 014, aguardando a pista livre. Botando Mike Bravo uniforme, solo aos 32, por gentileza, confirme, pátio 5. Obrigado, uniforme, táxi aprovado à direita, estaciona a frequência livre, bom descanso. Salvador, muito boa tarde, eu estou 567.0 da 10, está pronto. 567, mantém a parte de espera. 2662, check trem, pouso autorizado, pista 10, vento 170 graus com 089. 7, o azul 2662, baixar travado, livre pouso. Fundo 256, decolado aos 32, chama agora o controle Salvador, frequência 120.8, valor. Aplica. 370, vai da Puca, salvou um 256. Sete ILS, pista 10. 3367, complexo final de Chame Torre, ano 8 do sinal 95. 2295, até daqui a pouco. Atinge, mantém 120 para controle do zero. A barra no último se alima 100, sendo centro Recife, 128 do sinal 8, alterne 135 do sinal 3. A barra no último se alima com o controle? Centro 193, chame centro Recife, 125 do sinal 1, ao término 128 do sinal 35. Solos 3-4, libera a pista próxima intercessor direita, chame Solo na frequência 121 do decimal 9. 1219, Azul, 2062. Redução 3367, tráfego avistado, que negou no 0 no 4. Pista liberada, pouso autorizado, pista 10, vento 180 graus, 099, TAM 3367. Pouso autorizado, TAM 3367. TAM 3567, por gentileza, confirme visual com o colega da companhia. Final, pista no 0. Afirma, TAM 3367. 3567, após a passagem do Airbus da companhia que pousa, pista no zero, autorizado a alinhar e manter a pista no zero, TAM 3567. Após o pouso da companhia ali, mantém a pista no zero, TAM 0, boa tarde, autorizado de chamada do Mariana, deixa para o nível 050. Autorizado, tá, pegou o 920. No solo 37, libera a pista próxima intersecção direita, chame solo na frequência 121 do decimal 9. 219, já pega. Autorizado a decolar da pista no zero, vento 180 graus com 07 nós. Deus é colar, está 35 na entrada. Vai descendo. 1-2-5-6, chame Centro Recife, 1-2-6, decimal 8-5, autorme 1-2-5, decimal 4-5. Centro Recife, 1-2-6, 8-5, 5-4-5.